com bom voo. Obrigado, bom serviço. Chega 3003. Entrei em contato com a empresa e, segundo a empresa, foi confirmado aqui na sala IS Salvador uma CHG para 3663 para 0531 no Zulu. Muito bem, Salvador. Copiado, vou entrar em contato com Salvador, com a sala IS e com o plano de voo. Ainda não tenho contato com o centro Recife. Percei? Já volto com sua transmissão, senhor. Ah, ok, na sua escuta. Número táxi com 02 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. 02, 3 e 40, Galeão, confirma? Confirma. Copiado, senhor. Táxi aprovado, pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, ponto espera piscina 0, ajuste 1-0 no 1. Chame pronto para decolagem, ponto espera piscina 0, Rio 9641. Táxi, pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, chamar pronto, ponto espera 1-0, ajuste 1-0 no 1. Gol no 8, corrijo. Gol 9280, chame Recife. 126, décima 85, alterno no 33, décima 65, bom voo. 2685, 3665, bom dia. 1271, complete LS, torre 262, bom voo. 216, gol 1271, está decorado. Certo. Torre Salvador, bom dia, gol 1271. Salvador, Gol 271. Gol 271, tráfego avistado, ajuste no 0 no 1, cheque trem. Vai checar, 271. 71271, pouso autorizado no 10, vento 1, 00 grau, 079. 271. abraço no final. Ponte Pera, Rio 964. Sim, a gente mantém Ponte Pera, senhor. Chame Recife, ONU 26, decimal 0, alterna 128, decimal 8, bom voo. 260, alterna 288, gol 1897. A linha aí mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, nossa equação. Uno 271, no solo aos 44, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 05, nesta frequência, Uno 271. Alfa e Juliette para o 05, na escuta, Uno 271. Eu já tenho sua autorização com o centro Recife, aproximadamente 2 minutos para a sua cópia. Chame pronto para o pushback acionamento, aguardando o cópia 3663. Tá pronto para push acionamento 3663. Livre, chame táxi 3663. Autorizado, push acionamento 3663. E 641, autorizado a decolar pistão zero, vento de 100 graus com meia dúzia de nós. Uno decolou aos 47, chama agora o controle em Salvador em 119.35, chama bom voo. 1935, boa noite, bom dia. Bom dia, senhor. Tam 3663, pronto para cópia? Prossiga. Tam 3663, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 340 via Upper Zulu 44 até Púlpito, após direto. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El até a posição Lida, após direto posição Eudes. Controle 119.35, transponder 5540, TAM 3663. Guarulhos nível 340, upper Zulu 44, púbito direto, decola 1-0, curva direita, saída da El, Lida direto Eudes, controle 1935, transponder 5540, 3663. Correto, 3663, chame para o nosso táxi, senhor. 3663. Nove meia quatro ano. Prossiga, senhor. Direto na proa de Eudes, restrito ao nível 340 inicialmente. Field, inicialmente 340, 9641. Solo Salvador, o TAN 3663 está pronto para o táxi com 134 a bordo, na linha de 3 horas e 45, alternando Galeão. Pulo 34, 345, Galeão copiado, TAN 3663, táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 1, chame pronto para a decolagem do ponto de espera pistando 0, TAN 3663. Pulo 0 no 1, Pátio, Índia, Alfa, 3663, ponto de espera pistando 0. Agora com Recife, 125, décima 1, alterna no 33, decimal 25, bom dia, bom voo. 251, 3325, obrigado, bom dia. Torre Salvador, TAN 3663, ponto de espera da pista 1-0, pronto. 3663, autorizado alinhar e decolar piscando zero, vento de 100 graus, 07 nós. A linha decola piscando zero, tanto 3663. Salvador autoriza o 3663 voar pro onde, Dael? Autorizado, Dael. Certo, Dael, 3663. 3663, chame Centro Recife, 125-1, alterna no 33-25, bom voo. Recife 1251, 13325, tá? 3663, voa. O Gol 9284, centro de formação Eco, teria nossa autorização para Guarulhos, ou a saída prevista? 284, informação em curso Foxtrot para Guarulhos, só um minuto. Ok, obrigado. 9284, Guarulhos, eu tenho 400 aprovado, por gentileza, 118612 para Guarulhos. 400 aprovado, 118612. Diego 9284, Centro Foxtrot, autorização para Guarulhos, 400. Pronto, trocado, senhor. Consiga. Voo 9284, autorizado para Serra Brava, Golfo Romeu, níveis de voo 400 via Aperzulo 21 até Trivia, após direto Papá Charlie Lima. Decolado pistão 0 com curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa, após a controle 199 decimal 35, transponder 5545, Gol 9284. Guarulhos, 400 via Uniforme Zulu 21, prossegue via Trivi, CT posse de cauda, posse conforme a rota do plano, de bola da 10, curva direita posse, saída Arbor, transição Elefa, após prossegue sagaz. Controle 109 decimal 35 e transponder 5545, Gol 1984. Correto, Gol 9284, primeira subida, Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, senhor. Chame pronto para o posicionamento, 9284. E subida, Arbor, vai informar quanto pronto para o pushback e acionamento. Paulo Salvador, bom dia, o trânsito 3171, autorização Guarulhos, nível 360, informação Foxtrot. Zuno 71, por gentileza, confirme, o foi feito no CHG, o modelo horário do senhor? Mesmo. Não teria saída prevista? Para Guarulhos, eu ainda não tenho seu plano, senhor. Por gentileza, eu poderia informar o horário? 0630. 0630, sim. Eu vou checar com o CCM e já volto.